telefone tocou. Não sei por que fui atender. Eu sou uma sem vergonha. De novo eu atendi você. O porteiro liberou, porque conhecia você. Maldito dia que eu te dei a cópia da chave do AP. Como uma crina, de novo me usou. Infelizmente é bom demais, mas sofro quando você sai. Como uma crina, de novo me usou. Eu sempre espero algo mais. Você veste sua roupa e sai. Como uma fui atender. Eu sou uma sem vergonha.